vi tão pouco movimento a nível pélvico, não é? Não me pareceu que tivesse em função. Para-me poupar. É. Principalmente as peles. É. A nível das peles, estou a querer que eu agora viesse para aqui a coisa da manhã, da manhã, da manhã, assim, assim, assim, assim, assim. Eu, se fizesse sexo assim, já tinha deixado de fumar há que temos. Ou então fumava antes, né? Ora bem, como é que tu fazes? Eu? Zé, para mim sexo é outro estilo de género, pá. Mas como é que é? Mas é a cigano? Sexo tétrico. Não é tétrico. Quando é muito, é tanto que se diz que é tântrico. Tântrico. No meu caso é mesmo tétrico. É, mas que a noquinha salta para cima de mim, não é? Eu estou ali uns 30 ou 40 segundos a tentar comunicar com os olhos. Sim. E depois apago-me. Pim! Momento tétrico. Aquilo para mim é uma espécie de apneia. Apneia? Que eu respiro antes e quando chego ao gás do INEM. Ah, quando chega ao gajo do INEM é que tu perguntas, vieste? Eles demoram, mas vêm. Ah, bem. Bom, nós lá em casa demoramos mais ou menos o mesmo tempo, mas somos só nós dois. Perdes a melhor parte do sexo, pá. Com quem? O convívio. Ah. Eu e o gajo do INEM, na palheta. Ninguém nos para, pá. E aquela coisa da galera. Dá-me outra. Ah, peraí, que isto tem que carregar, mano. Não pares. Era que isto também não pode ser assim. É, pá, eu e o gajo, grandes amigos. Estou a ver. Para a vida. Pois. Tens que experimentar, é. 112. 112, não consigo, mesmo. Eu só deixei de fumar, não passei a ser o super-homem. Uhum. 112 foi num ano. E bissexto. Não, esta conversa já não está agradável. Não é? Eu acho muito bem o trabalho que os dois gajos da Azai, que eles têm andado a fazer. Achas bem? Acho. Achas bem eles terem fechado a leitaria do Empeidolas, pá? É, pá, isso não. Tu agora queres comer uma Empeidola como deve ser, vais comer aonde, pá? É. Vais comer aonde, pá? Olha, comigo não contes. Não estou para andar 4 quarteirões e ao sol para ir comer uma empeidola raquítica. É pá, cheio de ossos, pá. Podes querer, pá. É pá, e o gajo tinha cada empeidola na leitaria. Aquilo era. Havia umas que era, é pá, ninguém mexe. Pois não. Só por não estragar, pá. Eram os filhos. Foi. É, né? Está dito. Epá, e no fundo fecharam a leitaria porquê? Porquê? Porquê é que fecharam a leitaria, homem? Porque chegou lá o gajo da Azai. Sim. E disse que o gajo tinha um rato a dormir dentro do meu folhas. Que nem um rato morto. Então ia fechando a leitaria só porque encontram um rato a dormir que nem o meu folhas? Sim, morto. Como fizeram à padaria do Vitrino. Ah, fecharam também. Da padaria do Vitrino. Não. Lá, quem é que não se lembra da padaria do Vitrino Dardino? Nunca soubemos o apelido do gajo. Pois não, também não interessava. Não, era o Vitrino. Vitrino. Padaria do Vitrino. Pois não, a padaria do Vitrino. Não, a padaria do Vitrino. Fecharam a padaria, sabes porquê? Porque disseram, chegou lá o gajo da Azai e disse que o gajo tinha um rato lá morto para comer o pão com chouriço. O rato andava morto para lhe comer o pão com chouriço. Sim! Quando aquilo era o pão com chouriço que ele fazia para ratos comerem. Pois, claro. Eram aquelas miniaturazinhas, não? Sim! Eram os que a gente comia? Claro! Eram os melhores! Aquilo era uma espécie de Kinder surpresa, pá. Sim. Quer dizer, só que a gente já sabia que aquilo tinha chouriço. Não sabíamos era se tinha rato ou não, não é? Exato, exato. E é que ela estava ao gozo. E, pá, e o que a gente se divertia quando aparecia um rato? Lembras-te, a malta a chutar os ratos para dentro da leitaria a ver se acertava nos mil folhas. Tem! Fecharam na padaria. Está mal. Puseram no catrafaz de quarentona à porta a dizer: fechado por tempo indeterminado, mas nunca menos de 4 anos, que é o que está na legislatura. E o Vitorino, pá? É para ficar lixado. Se acredito, não é? Foi. 40 anos a dar ali na padaria, pá. Está dito do Vitorino, pá. Fogo. Rapaz, foi-se um bocado abaixo, pá. A Vitorino foi-se abaixo. Ah, foi. Mas sabes que isso hoje em dia acontece a muita gente. Acho que em Portugal são para aí uns 500 mil. Padeiros? Gajo que não vê o padeiro. Ah! Mas isso agora já tem tratamento. Ah, tem? É. É à base de compreensão. Não estou a compreender. Como é que é isso? Não podes é virar as costas, né? Ah, não? Isso é falta de compreensão, pá. Ah. E além disso é arriscado, não é? Tu de repente arrebitas e já lá está no mil folhas. Sei. Não é o que dá. Mas espera lá! Depois de haver a compreensão, a gente pode pedir a ela para se virar de costas, ou não? Se ela for compreensível. Pois. Pois. Mas depois o gajo arrebitou. Arrebitou e montou outro negócio. Já foi? Sim, um clube de vídeo. VDVs? Sim, uma coisa que deve ser. Só que entretanto, descolou o gajo de dança. Não me digas que descobriu um ratatouille morto, enxariçado, com mil folhas. E disse que o gajo tinha para lá uma porrada de VDVs de piratas, pá. Os gajos de azar não gostam de filmes de piratas, pá. Ah, ainda a semana passada vi o Pirata das Carabinas 3, pá. Eu? Brutal, pá. Brutal. Brutal, pá. Brutal. Não percebi nada, mas é brutal, pá. E depois disso, o Vitorino, pá? É porque ficou lixado. Pois, acredito, não é? Fogo. E foi-se abaixo? Foi. Mas depois arrebitou. Ah, arrebitou. Arrebitou. Ah, ainda bem. E montou outro negócio. Ah, sim? Sim, olha, com a ajuda da mulher. Ah, a mulher deu-lhe uma mãozinha. Sim. E então, montaram os dois. Um em cima do outro e foi a loucura. Ei! Ah, isso eles não me contaram. Não, mas contou-me a mim, o gajo do INEM. Ah! Acho que o gajo a mim conta-me tudo, não? Não, está bem. Não, mas a mim o que eles me contaram foi que montaram os dois, mas foi uma loja de prontos a vestir. Ah, pronto. A vestir. Mas com roupa de marca de roupa. Ah, tudo já marcado. E pronto. A vestir? Sim. Ui. Epá, mas era t-shirts da Dulce Sacaná. Olha. Camisas cavalgadoras. Bicho lindo. Calças Sugabar. Sugabar. Só que entretanto chegou lá alguém a este azai. Sim. Eu disse, arrebentou a falsa. O gajo da azai chegou lá e disse, arrebentou a falsa. Arrebentou a falsa. Se calhar era. Não era nada, pá. Então aquilo tinha sido tudo feito pela mulher do Vitorino Nardino, pá. Sim, com a outra mão. Uma era para dar apoio, a outra era para... Sim. A mulher mete a mão na máquina, mas que sim. A mulher é uma artista. Então ela tem um kit de mãos largas, não é? Sim. Mas depois disso, o Vitorino, pá. Então ficou lixado. Pois é, acredito, não é? Pois... É compreensível. Mas depois arrebitou. Ah, olha, agora é que ele está bem. É, montou outro negócio. Não. Quer dizer, sim. Vê lá que eu tenho de dar uma resposta ao homem. Epá, como é que eu te posso dizer isto? Fala comigo. O gajo anda a roubar. Atinou, finalmente! Ei! Ninguém o chateia, pá! Pois. E com isso a azai não vai embirrar. É limpinho. Não é? Claro. Quer dizer, epá, não se pode dizer que o gajo anda a roubar. Não, vou lá, está descansado que eu não digo nenhum. A minha boca é um tumulto. Sim. É que no fundo o gajo não, o que ele anda a fazer não é roubar. Ah, não é roubar? Não, é carga-jaquem. Ah, carga-jaquem? Carga-jaquem, não tem nada a ver. No fundo é, por exemplo, tu gamas um Fiat Panda. Para quê? Não, suponhamos. Ah, suponhamos que eu era estúpido. Sim. Já percebi, já percebi. Gamas um Fiat Panda, tu tens é que ser preso, pá. Claro. E ficar preso uma porrada de tempo. Lá dentro do carro. Claro. Exato. E ao sol. As janelas fechadas. Tudo. Pois, e fazer a revisão. Claro. Que é para perceberes que és estúpido. Exato. É. Agora, o gajo não. O gajo é carro de todos cama. Ah, é? Claro. Ah, isso portanto já tem a ver com a cilindragem. Sim. A partir de 2000 é carga-jaquem. E a partir de 2008 é todos os dias. Sim. Sim. Por acaso eles agora em 2009 andam mais sugaditos. Claro, se calhar também sabes como é que é. Se calhar já é tão normal que já não vem nos jornais, não é? E devem estar à espera que saiam novos modelos, não é? Também, também é capaz de ser isso, não é? E enquanto não estragam os modelos que têm, vão aguentando, não é? Como não são apanhados, aquilo está a ser malhado, não é? Eu gajo explicou como é que é isso do carro, porque eu falei, o que é isso do carga-jaque? Mas carga-jaque, para quê? Ele explicou-te bem? Explicou, carga, está bem feito. Carga, porque é carrinhas. Ah, carrinhas, de gaja aberta. Não, gaja fechada. Oi, tão bom. são os melhores? Pois, são os mais difíceis. Sim. Só cozidas? Pois. Imagina se aquilo cozido é bom, imagina o natural. Já estás a ver a coisa. Não estou. Já estás a ver o negócio em que já está. Então, a carga é isso. E jaquem é porque aquilo anda... Epá, aquilo anda na pirisca, parece um avião jaquem. Ah! Sim! Estou a ver. E então, o que é que o gajo faz? O gajo, aquilo tem que ser gajo fechada, porque o gajo vai atestando lá à parte de trás com as máquinas do multibanco. Ah, é? Sim. Ah, ele está no ramo dos transportes. Sim. Mas é só para ele. Ah, só para ele. Sim, é em nome individual. Pois, não é cá trabalhador por conta de ontem. Não. Não. E então, o gajo tem a zona sul do país todo. A zona sul... Do país todo. Sim. Portanto, ele começa no Minho e a Sapa por aí abaixo. Não, é a zona sul. Do país todo. Sim, mas Tony, o Minho é aqui e ele começa daqui para baixo. Ah, começa na região do Rego. Sim. Portanto, vai daqui para o Algarve. Oh, do Rego para baixo é sempre a sapar. Sim. E então, o gajo, pronto, ele tem mais dificuldade é sair dali do Rego. Vai. Mas depois aquilo é sempre a aviar. E então, o gajo vai daqui até o Algarve sempre, a testar a por trás da carrinha com as máquinas do multibanco. E então, quando chega a Blicane, o gajo montou lá com a mulher. Montou com a mulher? Sim. Ah, é? Então, uma lavandaria. Montaram uma lavandaria? Sim. Ai, espetáculo. Ali em Blicheim. Ah, estou a ver. Então, que é, o gajo assim que chega, põe-se a fazer a lavagem do dinheiro. É? Está de ser. E essa lavandaria que eles montaram é daquelas de chincachete? É. É porque é a hora que eu chego ao Algarve. Pois. Sim. Desenvencilhar-se ali do Rego. Sim. E depois aquelas curvas também lá em Blicheim, não é? Os semáforos e aquelas bocarias todas. E então o gajo pronto, faz a lavagem de dinheiro ali. Até às 5 que ele está a trabalhar para fora, das 5 às 7 é para ele. O gajo tem olho nisso. Sim, pá, e aquilo está a correr com as gingas. Ah, ainda apareceu lá o gajo da Azai. Ah, foi lá? Sim. Sei lá, eu estou a ver que você tem aqui um rato ainda por cima, está a vir, pois está, e depois. É o rato que eu tenho para me comer as notas de 5, que não quero essa bocaria. Olha. Tal. E o gajo da Azai teve que meter o rato entre as pernas e você mora. O gajo da Azai meteu o rato entre as pernas. O gajo dança meteu o rato entre as pernas. Parece que sim, pô. Mas espera aqui. Sei lá, o gajo devia querer entalar o vitrino. Não conseguiu, entalou o rato.